né? 6201 na escuta do solo. Slide vai direto, Lefa 869. Uno 645 reposicionado, ingressa Juliette. Segue a viatura Follow Me até o portal 10. Uno 645, ingressa na Juliette, segue até o. Segue o Follow Me até a 10. No 645. Né, 6201, tá no 4, tá esperando. Chanel 6201, autorizado, é a porta, tá? Trocado. Uno 869, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. Entendido, Recife 260285, provou 1869. operador, muito boa noite. Esse é o Trip 5464, Cinti da Informação Quebec. Firma Trip 5464 para Maceió. Firma 5464 para Maceió. Tempo autorizado para Maceió, nível 190. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju e após prossegue conforme rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35, aciona 5057 no transponder. Autorizado Maceió, nível 190. Decola da 10, com cobertura da saída Puca, transição Caju, após rota conforme o plano. 119.35 ao controle, 5057 ao transponder, pro trip 5464. Trip 5464, correto, parte 3, chama pronto, tiver acionamento. Mariamos. Solo, acionamento 6201, no 3 de Tomate, 9 da 1, deck, do asfalto do Brasil. Contactar em Fred, ok? Obrigado. 3894, acione a identificação desse, mantém nível 050, autorizado chegada Mari. Mantenha a pista de chegada, então 3894. Confirma a chamada som? É 6201, no canal 437. Ciente, eu chamei 620. estacionamento 601-144 porta. Estamos com 340 alterna Guarulhos. Estacionamento 601, prossegue o táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 012, agora um bom voo. 095.002, obrigado, até daqui a pouco. Salvador Azul, passo 206 para a cidade da França. 4206, portão 08, coordenando com a equipe do Sol, reporta para o táxi. Sol, reporta o táxi, 4206. IP5219, você vai coordenar no 180, prepara a saída da árvore aguardando. E estamos com a fechada 63201. 201, o vento 110 graus 099, livre a linha de decolar, vamos lá. A linha decola, o saneamento 201. Então 3894, velocidade está a seu critério, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado sinal ILS após estabilizado. Esperemos 35464. Pushback trip 5464. Gente, o trip 5464, reporta táxi. Voltaremos. Chanel 6201, decolado aos 50, chame o controle em 1935. 1935, ligado a noite. Boa. Então 3567, só espaço para iniciar, estou com duas aeronaves já no pushback, dá um táxi à retaguarda, não me escuta aguardando, estimado de no máximo 3 ou 5 minutos. Chanel. Muito obrigado. Azul 4206 para o táxi, temos 94 a bordo, 3 horas e 40, alternará a gente. A Brasil 4206, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1198.95, ajuste no 012, agora um bom voo. Táxi via parte principal Índia, torre 1895, 1012, Brasil 4206, boa noite. Trip 5464, 52 a bordo, 4 horas e 5 a... Trip 5464, segue a aeronave da Azul, agora iniciando o teste a partir do Travesse Portão 08, segue a mesma como número 2, via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre 1198.95, ajuste no 012, um bom voo. A gente vai seguir da Azul, mas o 28 Índia, 118.95, vai lá para sua ponte espera, 1012, é o ajuste. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Santo 8567, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda, livre para o estacionamento, reporta, tá? ATR da Trip autorizado, chama táxi, Santo 8567. Trip 5219, copia. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto destino. Controle em 119.35, aciona 5063 nos seus pontos. Confirmando apenas o transponder 5063, no pátio 3, chama pronto para o pushback, acionamento 5219. Salvador, Xané 620, não poderia voar a Brit? Aguarde. Aguardando, obrigado. O 206, linha e decola. 110 graus, 089. Olá, boa noite, Xané 6259. Xané 6259, boa noite, informação Romeu, só um instante, cópia, preparado, saída da aula da Brisa, aguardando. Permitido, tem que dar Romeu, na sua escuta. Xané 6201, não autorizado, Brit. Xané 6259, copia. Prossiga, Nexus. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5072 no transponder. Autorizado conforme Guarulhos, 360, decola da 10, direita da El, Leda, Bridge. 1935-5072 no transponder. Xané 6259, correto, portão 62, deixa na troca o pushback, acionamento. Tamo lá. estabilizado o localizador 10, TAM 3894, está vivo. TAM 3894, complete o sinal ILS, chame torre 198, décima 95. 1895, TAM 3894. 5495, está pronto para o chuveiro de acionamento? Autorizado, reporta, tá? 3894, responde passando o marcador externo. Afirmo, 3894. Azul 4206, decolado 56, chame o controle 1935, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, cordial, boa noite, Azul 4206, na Puca. Tá mantendo eixo, cruzando 1300. Boa noite, contato radar na decolagem, se mantém nível 350, saída Puca. 350, perfil da Puca, 4256. IP 5464, atenta a esteira do azul decola da frente, livre decolagem, 110 graus, 109. Lento, só um instante para iniciar, por gentileza, me escuta. Para ataque com 165 a bordo, pelo 24 horas, deve ser na Ribeirão Preto. TAM 3567, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 02, move. Índia, 895 na 02, uma boa noite, TAM 3567. IP-5464, decolado 58, chame o controle em 1935. 1935, boa, trip 5464. 3894, livre pouso, vento 110 graus, 1 0 mais. Livre pouso, 3894, 1 0. Salvador, muito boa noite, isso é o TRIP 5464, perfil Puca, transição Caju. TRIP 5464, contato radar na decolagem, se mantém nível 190, saída Puca. Contato mantém 190, saída Puca, TRIP 5464. Torre Salvador, boa noite, 3567, ponto espera, ponto visão pela nave, final. TRIP 5415, táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, move. Índia, ponto espera, 95415, obrigado, boa. TRIP 5219, autorizado para o espectramento, reporta, tá? TAM 3894, Solon 2101, chame o Solon 2119. 2119. Solon Salvador, TAM 3294, livrando a segunda. TAM 3294, segue instruções da viatura Solon minha frente e reporta antes ataque seu Juliette para ingresso no pátio principal. TAM 3294, vindo Solon, TAM 3294. 415 após a rolagem do TAM, ali mantém, não no zero. Capitão Luiz, Yankee Uniforme, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizada. A 2 mil pés, autorizado a final ILS, chamada estabilizada, Luiz, Yankee Uniforme. Teutão 3567, decolado ao 02, chama o controle em 1935, boa noite. 1935, 1937, boa. Inicialmente até o a entrada do quadro principal, por gentileza, aguardando as instruções. 3294, condições de agilizar o ingresso, portão 03, via Juliette. Agilizando, portão 03, via Juliette, 3294. Motor, boa noite, 3567, saída água, elefa. Principal Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Você fica atento à aeronave da TAM, após o ingresso até o pátio principal, no ponto de espera 118.5 no 012, obrigado e até daqui a pouco. 365. Recife 2685, alterna 3365, azul 4206, boa. Quatro no 5, declarado aos 05, chama o controle em 1935. 1935, boa, 354, 1 no 5. Controle ao 354, 1 no 5, subida coral. 354, 1 no 5, contato radar na decolagem, se mantém nível 120, saída coral. 120, coral, 354, 15. 10. Um ajuste 1012, Vitória, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o perisco 50 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5101 nos dois pontos. Autorizado 360 para Vitória, decolando da 10 com curva à direita. Na saída é da Elneda, Eudes, Upper Whisk 50, controle 11935, transponder 5101, Golo 645. Golo 645, correto, portão 10, chama pronto para o posicionamento. Vai chamar pronto para o posicionamento, obrigado. Boa noite. Rodrigo 5219, decolado ao 07, chama o controle em 1935. 935, 35299. Visual localizador, Tapu e MS, já completamente visual com a pista, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, complete sinal Elliott, chame Torre 118 de 95, bom pouso. Para Whisky Yankee Uniforme. Dali 35464, passou Puka, existe a possibilidade de coordenar para voarmos Maceió? Aguarde, Trip. Certo. Controle Salvador, Trip 5219, boa noite. Pichão no zero, autorizado pouso, vento 120 graus, 092, Whisky Yankee Uniforme. A nossa intenção, senhor, no próximo já ao externo, é cancelar a partida presente e prosseguir pela base pela direita da Lucente. Ok, então vai cancelar agora? Cancelando agora, senhor, já prosseguindo, se possível, para a base pela direita. Ok, então plano modificado 2108, prossiga em condições visuais e após a final da Lucente com trem baixar travado. Whisky Yankee Uniforme. Uniforme. São 3567, chame Centro Recife em 1260 Terna 1288. Chama Recife da 3567, obrigado, boa noite. Só no gol no 645, puxa acionamento, portão 10. Gol no 645, em coordenação com a equipe de sol, reporta pronto para o táxi. Vai, reporta pronto para o táxi no 645. Whisky Yankee Uniforme. Ok, livre pouso 17, vento 120 graus, 209, Papatango, Whisky Yankee Uniforme. Sol 971, acione a identificação, autorizado chegada bom, se desse se mantém nível 050. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, no Sol 112, back track, táxi até a aeroestável, à noite, acessar a frequência livre. 35464, chame Centro Recife em 126-85 Alterna, 133-65. 2085, caso falha 3365, 35464. Obrigado, boa noite. Para o táxi Oceaner 6259, 3 horas e 45, Galeão 139 a bordo. Oceaner 6259, prossegue táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Parte principal Índia no ponto espera 295, boa. Alô, Rono 645 para o táxi com 125 no POD, 3 horas e 47, alternando Campina. Tá, não confirma o POD? 125, 125. 125 copiado, prossegue táxi via parte principal Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo, Gol no 645. Pátio Índia, 11995, Gol no 645. Ajuste mesmo. Paulo Salvador, muito boa noite, não 3897, formação Tango. Está pronto para qualquer barulho. Tá, 3897, boa noite, formação Tango. Guarulhos 340, nível autorizado. Decola da 190, com curva direita no perfil da saída da El, letra, após posição bridge, onde o intercepta peso Luno meia e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5076 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da Vesta, primeira curva direita, da El. Transição Leda, após voo direto Brito, controle 1935, transponda 50, 7000, 3897. 3897, correto, portão 5, chama pronto, Xbex, seu nome. Camarada, 3897. Gol 19971, isso para 2000 pés, o ajuste 1012, autorizado ao sinal ILS e aposta estabilizada. Xeré 6259, decolado ao Zulu 9, chama o controle em 1935, bom voo. 1935, bom voo. Controle Salvador, boa noite, Xeré 6259. Xeré 6259, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, saída Bael. 360, solicita se possível pro de Leda. Autorizado Leda, Xeré 6259. Leda, grato, 6259. Chame Centro Recife em 1269, chame Centro Recife em 1288. 1288. 345, a linha mantém. A linha mantém no no 645, livre de decolar, vento 110 graus, 08 nós. Iniciando o gol no 645. Cinco, 601 milhas, tudo oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120.4. Copiou o gol? Negativo, poder repetir? Repito, 1935, decolou os 33, no 645. 1935, obrigado, uma boa noite. Salvador, voo no 6400. 645, contato Adana, decolagem, vocês mantêm nível 3606 da Delta. 3606 da Delta, voo no 645. Voo na 971, complete a final ILS, chame a torre 1918-95. 1895, obrigado. Acione identificação autorizada e chegada a bordo. Autorizado chegada a bordo. Puma 33. Puma 33 autorizado direto bordo. Puma 33, contato radar 70 milhas, nordeste de Salvador. O externo vai estar de trabalho. Puma 971, autorizado pouso, puxando 0, vento 1, 10 graus, 0, frequência 1, 0 nós. Leve o ponto do 971. NER 6259, chame Centro Recife 1251, na alterna 13395. 251-3395, boa. frente, prossiga. Pessoal da de solda infra-aero da frente. É bom, pra, antes de solicitar estacionamento, é bom coordenar aí com o pessoal de solo da infra-aero para eles ficarem cientes aqui, porque já houve aí, umas aeronaves acionaram no solo aí, tipo, depois de um horário de expediente, e aconteceu alguma situação e vieram ocupar a gente da torre porque o pessoal da infra-aero não estava ciente. Solicito que o senhor só coordene com a infra-aero, deixe ele ciente da situação aí e a gente autoriza, ok? Escuta, o Mike é com Delta. Bruno 971 no Solos 30, Solon 219. 95, 13395. Afirmativo. No 971, boa noite, eu saio da via Alfa Juliette, portão 04. Que com o Delta está livre o acionamento? Reposta ao término. Antônio 897, coordene com a equipe de sol após passagem na nave da Gol, agora para ingresso no pátio principal, após a mesma tem livre para o espectacionamento e a porta, tá? Está autorizado a condenação após a passagem do Gol.